novamente ele chegou com inspiração. Com muito amor, com emoção, com explosão, um gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, um gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Viu, maravilha, nós gostamos de você. Faz mais um pra gente ver. Viu, maravilha, nós gostamos de você. Viu, maravilha, faz mais um pra gente ver. Viu, maravilha, nós gostamos de você.